diz que tem que saber viver, conhecer, compreender e desenvolver. Saber esperar, lutar e perseverar. E mesmo se tiver difícil, continuar. Riqueza é dormir sossegado e ter uma mina firmeza do lado pra conversar, compartilhar bons e maus momentos. Obter crescimento e não ficar preso ao tempo. Saber que uma palavra sincera vale mais que mil mentiras. E a verdade doída é doída, mas tem que ser dita. Aqui debaixo do sol prevalece a postura, mais importante do que um belo celular na cintura. Aqui debaixo do sol prevalece o respeito, mais importante do que um cordão de ouro exposto no peito. O ar que respiramos é inestimável, e o preço de um momento de comunhão construto é incalculável. Sonhos também faz parte da vida, mas tem que ter objetivo pra não torná-lo evasivo. Viver não é só respirar, é produzir, plantar pra ver a colheita chegar. Dar um abraço na coroa, valorizar as pessoas, ser franco, não deixar nó na garganta. Sorrir na alegria e não se abater no momento de pranto. Não se abater no momento de pranto. Tem que saber viver. Que se aquilo vai me abalar, tem que sorrir na dificuldade. A hora de recomeçar nunca é tarde. Não ser covarde, obter fidelidade, lealdade, simplicidade, muita coragem. O tempo perdido jamais voltará, e todo momento, por mais simples que seja, vamos valorizar. Tem que orar, buscar, acreditar até o fim. Saber que Deus sempre tem o melhor pra mim. Fica mais fácil quando sabe a razão de viver, e o futuro humano não pertence a você. E nessa caminhada, humildade é essencial. Ter personalidade e não se achar o tal. Ficar a pampa com os parceiros sem migué, só daquele jeito de carreta no rolê. O que cê quer é questão de conquista. Correr pelo certo e não ficar empurrando com a barriga. Valorizar a família, ouvir os pais, ler livros, isso muito bem te faz. Crescer com os erros do passado e não cometer de novo. Aprender com experiências vividas pelos outros. Desfrutar do seu trabalho, desfrutar da mulher que ama. Desfrutar de amizades, parentes, companheiros. E ser espelho pros pivetes que estão crescendo. Tem que saber viver, sangue bom, sangue bom, daquele jeito. Tem que saber viver, saber viver. Saiba, sangue bom que só foi feito pra você. E não se conter no bom proceder. E entender que tem que saber viver. Tem que saber viver, correr pelo certo, não se deixar levar pelo sistema. Lutar, perseverar até o fim, mesmo na dificuldade continuar. Um salve!